Hey. Um, dois, teste, câmbio. Quem tá na escuta? Abrindo sua mente, chamando sua atenção. Convocados pra missão. Revolução! Quem faz a revolução? Hip-hop, em busca da solução. Hip-hop, quem faz a revolução? Hip-hop, em busca da solução. Atrás da solução, no mundão é só loucura. Armamento pesado, fogo cruza pelas ruas. Seja no sol ou no claro da lua. Não dorme no barulho, até pelo na sepultura. Tem mano desesperado procurando ajuda. As filagens de hospitais já tá fazendo curvas, correndo atrás da cura, que mais um da pira pura. Tempestade é global, abraceu o guarda-chuva. Pelo meu caminho vejo gravuras e escrituras. Regra do skate, o maluco encolhendo muda. Estilo de vida, me sujeito e não ajuda. Sonho de louco e não de pano, vai a luta, atua. Brasil, meu Brasil, muitos são por fio. Querendo também ser alguém na vida, tio. Levanta a bandeira branca, guerra civil. Criança não tem medo de atirar, matar mil. Quem faz a revolução? Hip-hop, em busca da solução. Hip-hop, quem faz a revolução? Revolução tá na mente, o rap tem conteúdo. Toque qualquer canto do gueto pro mundo. O lado criativo improvisa, impressiona. Desde o moderno, do brega ao cafone, emociona. Quem canta com sentimento na rima. Harmonia, sinfonia, sintonia da vida. Não adianta copiar, nem querer tirar xerox. Tem que ser original na ideia, no beatbox. A rua tem talento, a fama vai com o tempo. Quantos que nasceu morreu no esquecimento. É lento o processo pra manter o sucesso. Longe do regresso, atitude eu peço. Toma iniciativa, se arrisca, se joga. Acredita no que faz, investe no que gosta. Siga essa proposta no ritmo da música. E hoje pra tentar surgir, pira pura. Quem faz a revolução? Hip-hop, em busca da solução. Hip-hop, quem faz a revolução? Revolução é a luz de sabedoria. Só quem consegue vê-la não tem a mente vazia. Sua força é imensa, atinge todo o universo. Por isso que nos versos eu expresso e peço. Não foge da guerra, não corre do ringue. Um brinde a Nelson Mandela, Martin Luther King. Só louco futurista na pista é coisa rara. Um salve pra zumbi, Malcolm X, Che Guevara. Eu já vou confirmar que foi louca a viagem. Fique na paz de diabo, Bob Marley, sabotagem. O corpo descansou, mas o flow vai resistir. Foi bom curtir e ouvir o som da Dinadi. Uma voz que ecoa no meio da Babilônia. Ritmo e poesia, um mestre de cerimônia. O grafite no muro do Big School é o portal visual na real do futuro. Quem faz a revolução? Hip-hop, em busca da solução. Hip-hop, quem faz a revolução? Hip-hop, em busca da solução. Hip-hop, hip-hop, hip-hop, hip-hop.